Começa agora o podcast que leva o futebol além do 4-4-2. Está no ar o Toró Tático. Fala galera, começando aqui mais um vídeo, um podcast do Toró Tático. Nós vamos gravar o nosso vídeo, mas também vai estar disponível aí como podcast para vocês escutarem aí, no ônibus, em casa, lavando louça, onde vocês quiserem. Eu sou o Nixon Mello e estou aqui com meus amigos, o Alessandro Amorim e o Matos Pauxis. Vocês estão bem? Tudo certo, Nixon. Tranquilo, Nixon. Para falar aí dessa primeira metade, né, do Campeonato Paraense, que já chegou, né, na metade, ali, se for considerar um campeonato dessa primeira fase, já chegamos aos 5 jogos e já tem muita coisa, acho que clara aí pra gente. É um primeiro turno aí, né, na fase de grupos aí. Sim, sim. Agora aí vão pros outros 5 jogos até chegarmos na semifinal e na final. E vamos fazer aquele protocolar, dar os resultados aqui, né? Falar da tabela também. Olha, nessa quinta rodada tivemos Independente e Bragantino. Independente venceu por 2-0. Aí o Águia e o Remo, o mando de campo foi do Águia, só que o jogo foi no Mangueirão, o Remo acabou vencendo por 1-0. Carajás e Tupiranga, 2-1 para o Tupiranga. O Paysandu venceu por 5-0 para a Gominas. E o Castanhal venceu por 2-1 Tapajós. O Castanhal que jogou fora de casa aí. Agora falando da tabela, o Paysandu assumiu a liderança, está com 12 pontos, mesmo 12 pontos de Castanhal e Remo, só que aí tem a diferença do saldo de gols, né? Aí em quarto lugar vem o Paragominas com 9 pontos. Em quinto, o Bragantino com 7. Tupiranga com 7 também. Em sexto, Independente em sétimo, está com 6 pontos. O Águia de Marabá com 4 em oitavo. E os dois últimos aí na zona de rebaixamento, o Tapajós e o Carajás. O Tapajós tem 3 e o Carajás apenas 1. Amigos, eu peguei também a tabela aqui dos grupos. Só para a gente ter uma noção aí, que a gente até pode falar, né, que a gente discutiu dessa... Como a FPF fez essa tabela aí, que a gente não entende muito, mas no grupo A1, ou no grupo A só, tá o Castanhal, o Remo, o Paragominas, o Bragantino e o Tupiranga. No grupo B tem o Paysandu, o Independente, o Águia, o Tapajós e o Carajás. Para vocês terem uma noção, o Independente é o segundo grupo B e tem 6 pontos. O Tupiranga, assim como o Bragantino, tem 7 pontos e são os dois últimos no grupo A. Então, no momento, está classificando os três do grupo A1 e só o Paysandu do grupo B, que estão caindo 2 do grupo B, que são o Tapajós e o Carajás. Óbvio que não acabou o campeonato, né? Mas é difícil de entender. E eu queria falar com vocês se é satisfatório esse nível do Parazão até aqui. O que vocês estão achando? Estão gostando? O que não estão gostando? Eu acho que é esperado, né, esse nível de Campeonato Paraense. Não é tão abaixo como todo ano a galera tenta colocar, mas também não é nenhum dos estaduais top, né? Acho que se fosse entrar ali, até mesmo comparando com os do Nordeste, ficaria ali entre os 4, 5, mas não seria nem dos primeiros ali, nem... Não seria. Eu acho que tá um campeonato ok, assim, não tem nada destoando tanto, nem para baixo, nem para cima, né? Não tem. É, até mesmo porque muitos dos jogos que a gente viu foram no Mangueirão, né? Então o gramado ali tava ok. Não vou dizer que tava bom também, mas tava ok. É, então acho que tá o esperado, assim. Nada muito acima, nem muito abaixo também, não. E aí, Ale? É, acho que também tá dentro do esperado, nada. Nada absurdo, nada. Nem absurdo de ruim, mas também nada assim espetacular. Acho que é o nível que a gente espera mesmo. Acho que é isso e não tem mais nada além do que esperar. Bom, a galera que tá por aí pode mandar as perguntas, a galera que tá nos assistindo pelo vídeo, né, no caso. E eu acho que a gente pode começar aí com a pauta que eu fiz aqui. Pegar o Paysandu, que é o líder, e perguntar se realmente vocês acham que o Paysandu é o melhor time no Paraguai nesse momento. É o time que mais foi equilibrado durante um tempo ali. Teve um período ali que o Paysandu estava destoando um pouco, estava realmente caindo de produção, mas a gente pôde perceber ali no jogo contra o Paragominas que o time mostrou ali evolução, né? Era um time que estava em queda e naquele momento não só parou de cair, como ele começou a crescer de novo. Eu acho que isso foi muito importante para nossa impressão, eu acho que o melhor é muito difícil descobrir, até por conta disso, né, dos times não se enfrentarem tanto assim. Por exemplo, Remo e Paragominas não vão se enfrentar. Mesma coisa do Paysandu com outros times lá da chave dele, né? Que apesar de não valer tanto assim para a classificação, vale ali na questão do realmente dos confrontos das equipes. Então a gente não vai ver muitos times se enfrentando, poderiam se enfrentar. Então acho que, por exemplo, Ituporanga e Independente. Será que o Independente é melhor que Ituporanga? Será que o Ituporanga é realmente um time que tá ali? O Carajás, será que o Carajás contra o Paysandu jogaria tão ok quanto ele jogou contra o Remo? Então é realmente muito complicado, mas acho que o Paysandu foi o time que soube jogar mais ali durante um período desse. Soube se adaptar realmente a seus erros ali. Quanto que o Remo, que também tem 12 pontos, é um time que tá tentando se encontrar. O Paysandu é um time que já tinha uma cara. A cara ali meio que se desconfigurou ali no início da temporada e agora o time tava voltando ali. Então os problemas que o Paysandu tinha que resolver eram menores e até eram poucos problemas em relação ao que as outras equipes têm que resolver também. Então acho que foi um time que, pelo fato de ter mantido ali do ano passado para esse, meio que largou na frente ali e conseguiu resolver pelo menos nessa última partida, alguns dos problemas. Ainda tem uma questão lá da defesa, tem questão de construção ali, mas acho que é um time que merece sim estar na liderança ali do Campeonato Paraense. Concorda, Léo? Eu concordo. Tipo, é isso que o Matheus está falando. Acho que manter o Hélio ali deu uma vantagem ali, que tu já tem uma ideia de jogo, já tem uma base mantida, então é mais fácil de tu... O Paysandu tava com problemas, então o Hélio já reconheceu, putz, tem um problema ali de defesa, ali do meio campo que não tá legal, então ele em um jogo já conseguiu mudar ali estrategicamente pro repar e já manteve ali a ideia ali do PH, Serginho, o show ali no meio, que acho que aos poucos, eu acho que esse vai ser o meio campo, não sei se da temporada, pode chegar mais reforço, não sei, mas por enquanto, eu acho que esse primeiro semestre, eu acho que esse vai ser o meu campo. Então, acho que é o time mais, digamos, pronto. Né? Acho que está longe de pronto, mas é o melhor time do campeonato até agora. Olha, Oi, pode falar. Aí tem um comentário já aqui da galera do Maurício Júnior. Primeiro é que ele perguntou, acho que a gente já pode até encaixar aqui, se o PSL joga bem mesmo ou são só números. Eu acho que é um cara que tá em uma boa fase ali, né? Tem uma fase que tá conseguindo aproveitar, tá conseguindo fazer os gols dele, mas tem a questão também do que esperar dele. Eu acho que ele até perguntou ali depois se ele pode ser aproveitado em algum time da capital. Pelo que a gente pôde avaliar dele, ele já é um cara mais experiente, né? Não é nenhum jovem, que às vezes a galera pode até se enganar de não ter ouvido tanto o nome dele nos outros campeonatos. É um cara ali de 28 anos já, para 29. Então, acho que ele é um atacante que, quando acionado em velocidade, ele vem mostrando ser um jogador útil. Fez assim contra o Paysandu, fez também contra o outro time, não me lembro, eu recordo quem, acho que foi o Independente, se eu não me engano. Então acho que ele é um cara que pode ser aproveitado sem algum time da capital, mas será bem aproveitado se for utilizando essas características dele, de ruptura, de ser um cara ali de um time mais reativo, de ser um time ali que a bola não tem que chegar só nele ali, a bola tem que chegar para ele ganhar das defesas lentas, como ele fez nesse Campeonato Paraense. Inclusive contra a defesa do Paysandu, que ressaltou um problema muito grande. Então acho que ele é um cara que pode ser aproveitado assim, mas tem que saber o que esperar dele, né, para isso. Não dá para esperar que ele seja um super artilheiro em todas as equipes. Acho que ele pode ser um cara assim que, para quem não tem, pode ser uma opção ali. Paysandu, por exemplo, não encontrou um reserva ideal para o Nicolas. Tem o William, que é titular, ao lado do Nicolas. Tem um David, que não se encontrou também, né? Apesar de ter feito um jogo que ele merecia um gol, acho que ele e o Tony mereciam um gol lá contra o Paragominas, mas realmente, quem sabe ele não pode ser um bom reserva ali, ser útil numa equipe que joga num jogo mais direto, um jogo talvez até mais reativo. É o que tu falou no caso do Fazendinho em outro vídeo, Matheus, para fazer sombra aí no caso de estar falando do Alex Maranhão naquela época, né? Mas também, Ale, tem que ver essa questão também realmente de quem está já no elenco, né? Pois é, ele tem essa característica aí, por exemplo, do Remo, por exemplo, tem o Wesley ali, que é bom atacando espaço ali, pegar a defesa lenta, já cansado, então o Remo também pode ser uma opção, e até o Paysandu do Hélio, o Hélio Alto, que não correspondeu muito ano passado, ele foi mantido, mas não deu muito certo na estreia, já foi detido pelo David Souza, então eu acho que pode ser outra opção, já pensando já em compor o elenco lá para a Série C. Pode ser uma alternativa. Aproveitar que a gente estava falando de Paysandu, e eu acho que a gente pode falar logo desse Paysandu e Paragominas, né? Que eu achei o Paysandu muito mais equilibrado, assim. Ele dominou assim, o jogo com posse de bola, tocou bem a bola, ele jogava a bola de um lado para o outro, jogava pelo meio, assim, faltou muito isso em vários momentos. A gente tem alguns exemplos aí que o Matos vai colocar na tela, para quem está escutando pelo podcast, que eu vou descrever mais a jogada como é. Eu gostei do jogo do Paysandu, eu acho que até é curioso, não sei o que vocês acham, num primeiro tempo, o primeiro tempo não deveu muito para o segundo, né, para dar susto. Sim. O Paysandu fez um gol no primeiro tempo e quatro no segundo. Mas eu gostei bastante do primeiro tempo, assim. Acho que até um pouco mais do que o segundo. E alguns pontos também como jogadores em específico, assim, sabe? Eu acho que o meio-campo o Eli encontrou. O PH é um jogador que me agrada muito. Tá aí, o Matheus colocou na tela aí. É que o PH aí... Ele dominou, assim, acho, esse meio campo, sabe? Ele, defensivamente e ofensivamente, tu via ele pelo meio e construindo jogadas, às vezes tu via ele lançando para um lado e para o outro e fazia corte também. Eu acho isso positivo para o Paysandu, não só porque a gente viu que tentava muito jogar pelo lado, às vezes fica meio que manjado, sabe? É importante tu ler os espaços, assim, porque... Sim. A bola tem que passar por ali, né? Que o jogador tem mais tempo para pensar, tem mais espaço, então isso é muito positivo. E tá aí no vídeo o PH um pouco mais avançado aí, o Paysandu aí já um pouco mais à frente, todo mundo, né? A gente pode passar uma tosa das imagens. Peguei até bastante imagens do Paysandu. Pois é, vocês também podem falar aí o que agradou em vocês, além do meio campo, o show também, gostei bastante dele, eu acho que vai ser ele e o PH um pouco mais atrás, e como a gente falou nos vídeos anteriores, tirar mesmo o Alex Maranhão, colocar o Serginho como está acontecendo, porque ele ajuda mais defensivamente, ele já tinha feito essa função de um terceiro jogador do meio campo. O Tony, gostei bastante também do Tony, gente... Reclamou também bastante dele, que ele não tá rindo bem, não defesa nenhum ataque, ele chutou a gol aí. O lado direito, é, inclusive. É, o lado direito foi muito bem, né? Pode falar. Pois é, a gente até tinha falado na Rádio Clube, lá no Clube na Rede, que o William podia puxar o Tony para cima, né? Que ele, o William já tava se consolidando. Eu acho que é muito isso. Acho que mais rodagem deles dois ali junto, acho que... pode desmanjar esse jogo do Paysandu ali, que estava muito forte, o Colasso e o Vinícius Leite. Acho que agora está dando uma boa dupla ali, com o meu campo mais encaixado, mais equilibrado, tá, aos poucos o Hélio está formando o time mesmo, né? Exatamente, e tem mais uma imagem na tela que o Matheus passou, mas eu posso falar, é que era o PH voltando mais um pouco antes dos zagueiros, e ele construindo o jogo, né, também. Então, isso é importante. Eu acho bacana que ele tem essa capacidade de sair jogando também, que o Paysandu complicou bastante com essa saída de jogo, né? Às vezes parecia que não tinha muito para onde correr, para onde tocar. Mais uma vez aí na imagem, para quem não está vendo aí pelo podcast, o PH ele fazendo jogadas aí pelo meio, ele lançando dos outros lados. E ele foi bem importante. Ele nesse jogo, né, que foi expulso, não vai estar disponível para outro jogo. E além dele, eu acho que defensivamente, também o Paysandu fez até boa recomposição, né, Matheus? Jogou bem, eu gostei, eu acho que foi o melhor jogo do Paysandu. Eu acho que, quando eu saí ali do estádio, eu achava que era o melhor jogo do Paysandu de todo o período ali dos Anjos. Eu ainda acho que é, mas na parte ofensiva, na parte de construção de jogadas, na parte de ser um time que não é penso por um lado, podemos dizer assim. O Paysandu, nos outros anos, no ano passado, dependia muito do Tomás Bastos, do Nicolas e do Vinícius Leite. Um lado direito ainda problemático, mas não tanto como foi no início de 2020. Nesse jogo a gente pôde perceber até o lado direito funcionando mais do que o lado esquerdo. O Tony, eu acho que ele fez a melhor partida da vida dele com a camisa do Paysandu. Foi um jogo que ele driblou, ele ia fazer um golaço ali no primeiro tempo. Se ele faz aquele gol, ia ser do DVD dele por uns 10 anos aí, ia ser um golaço. Então acho que eu vi até muita gente falando que o Paragominas foi um time... foi um time fraco, foi um time que não sei por que era líder. Eu acho que o Paysandu fez o jogo ficar fácil. O Paragominas não entrou no melhor. O Rogerinho, ele até falou ali no intervalo que o time dele não jogou nada. Não jogou nada do que eles combinaram, não jogou nada do que eles treinaram. Então, realmente foi um jogo ruim do Paragominas. Só que encaixou justamente num dos melhores jogos do Paysandu. Então, aí, a impressão que dá... para os mais otimistas bicolores, é que ou o Paysandu bailou, foi o Paysandu virou o Paycelona aí, virou uma seleção, e para os mais pessimistas, é que o Paragominas é horrível, vai ser rebaixado, ninguém sabe como conquistou esses pontos. Então acho que não é nenhum desses dois casos, é um time que entrou mal, fez um jogo ruim, o outro que fez um dos melhores jogos com o que tem ali. Eu acho que o PH funcionou bem, Nixon, principalmente pela questão da cobertura dele, pela questão do que a gente sempre falava, que a zaga do Paysandu é lenta, O Castanhal fez gol, o Itupiranga fez gol, eu acho que o Bragantino só não fez gol porque faltou ali um pouco a mais. O Remo fez gol com a zaga do Paysandu bobeando completamente dentro ali, o Mikael e o Wesley Matos. Então, quase todo mundo fez gol no Paysandu esse ano, por conta de aproveitar essa lentidão da zaga e também das transições. O PH é importante também para marcar, cobrir o espaço do Tony, porque o Tony já não estava sendo muito solto, acredito até por conta dessa lentidão na defesa. O L preferia segurar ele um pouco mais ali, só que a gente via muito ele na linha do meio, né? Ele nem avançava e nem aparecia atrás, parece que ele não tinha fôlego para voltar. Então aí o PH fez essa cobertura aí um pouco melhor. O Showa também do outro lado fez a cobertura. Então acho que foi importante, principalmente também por essa questão de cobrir a subida dos laterais. O Paysandu atacava com 8 homens, o Paysandu atacava com muita gente ali, com os laterais abrindo, com os jogadores passando. Então acho que foi realmente um jogo bem importante, foi um dos melhores jogos ofensivos do Paysandu. Eu conversei ali depois com o Matheus Raimundo, ele até me lembrou daquele repá lá, que até então era o melhor jogo do Paysandu, incontestável, aquele o primeiro da Série C. Mas eu acho que esses dois, o primeiro repá da Série C e esse jogo contra o Paragominas, são os dois melhores do Paysandu do Hélio dos Anjos, mas esse eu gostei muito da questão ofensiva do Paysandu. Eu acho que finalmente ele encontrou esse meio campo, né? Hoje eu conversando lá, até me perguntaram se lá no podcast do Roma News, se o Paysandu não tinha achado camisa 10. Eu até questionei, que eu acho que nem precisa desse camisa 10, né? Esse meio campo, Serginho, Showa e PH, vem funcionando bem aí. O Paysandu já não é um time que trabalha com a bola por dentro. Então a gente não precisa desse cara, não precisa daquele Alex Maranhão para pegar a bola, pensar o jogo, fazer. Não nesse estilo de jogo que o Paysandu joga mais. Talvez em um jogo ou outro, um jogo, quem sabe, contra... igual o Ipiranga veio jogar contra o Remo aqui, que metia os 10 jogadores dentro da área. Talvez esse cara aí, de maior passe de ruptura, de maior qualidade, seja útil. Mas dessa maneira que o Paysandu vem jogando, acho que nem precisa desse camisa 10. E passa muito por essa questão do PH, do Showa, do Serginho. Eu acho que só o Luiz Felipe distou durante o jogo todo ali, que entrou no lugar do Vinícius Leite, né? Pra fazer aquela função de meia esquerda, ponta esquerda. O Nicolas no primeiro tempo foi horrível. O Nicolas no primeiro tempo foi um dos piores Nicolas que eu já vi. Mas o do segundo se aproveitou do Paragominas, que no 3-0 eu acho que o Paragominas desistiu. Já não tava conseguindo muita coisa. Aí o Paysandu foi lá, fez o quarto, fez o quinto. Poderia ter feito 6, 7, 8, que ninguém se surpreenderia. Então acho que foi realmente um jogo bem... bom do Paysandu, foi um jogo ótimo do Paysandu, podemos dizer assim. Então acho que passa muito por isso, e acho que vem também da questão do reparo, né? O time venceu, a torcida se apoiou, apoiou o time, os jogadores estavam mais confiantes também. Então acho que tudo encaixou pro Paysandu fazer um bom jogo aí. Coitado do Paragominas, que foi jogar mal justamente nesse dia aí. Outra coisa que a gente falou lá na Rádio Clube também, é que a Paula Marrocos me perguntou sobre essa questão dos zagueiros do Paysandu, né? O Mikael e o Wesley. A gente falou lá que naquele jogo contra o Castanhal eles estavam muito desprotegidos mesmo, como tu falou também, Matheus. E nesse agora, no Repá e nesse do Paragominas, o time estava melhor como um todo, né? Então, não sobrou muito para eles, assim, como eles ficaram sobrecarregados. E eu vou passar, pode passar as imagens, eu vou ler aqui uns comentários também. Tá, o Maurício Júnior, ele disse que o PH vai ser importantíssimo para o time na Série C. O que me preocupa é que ele faz muitas faltas e pode desfalcar muitas vezes os times por conta dos cartões. É engraçado que, realmente, eu acho que o segundo amarelo foi meio ingênuo ali, né? Foi bobo. E a gente esperava mais isso do Serginho, né, Matheus? Mais esses amarelos que a gente viu lá e tomou muitos amarelos. E eu acho que, realmente, o PH ele pode fazer falta aí na qualquer jogo na Série C. Então, é uma coisa que o Hélio tem que chamar ele, né? Ele tem que ter mais calma, porque, realmente, não deu nem para entender. O Paysandu tava com uma mais ali, um placar resolvido já, o jogo resolvido, então, realmente... Muito resolvido, né? Tem que tomar cuidado. Aí o Gabriel Perdigão, ele fala que quais foram os principais erros do Paragominas para sofrer um placar tão elástico como 5-0? Acho que o Matos falou que o Paysandu jogou muito bem, né? E realmente, eu acho que o Paysandu foi muito dinâmico, assim, ele jogou pelo lado, pelo meio... Tocava bem a bola, ele balançava o jogo de um lado para o outro, sabe? O lado direito, quem sempre reclamou, funcionou melhor que o esquerdo nesse jogo. Eu acho até que a melhor jogada do Paysandu teve esse ano foi uma pelo lado direito, não sei se depois o Matos consegue colocar um vídeo aí, não pode ter tanto problema, mas depois a gente fala mais sobre ela. E eu acho que o Paragominas deu muito espaço aí, tem umas imagens que depois a gente vai colocar para a gente ver, como tinha muito espaço. Aqui o Maurício Júnior fala de novo. Se vocês quiserem falar sobre os comentários, galera, pode falar aí, tá? Acho que o Tony acordou depois do Paysandu contratar o lateral direito. Realmente, o Tony fez a melhor partida mesmo. Pelo menos sim, eu vi dele. Ele apareceu ofensivamente, né? Muitas vezes ele ficava preso aí. Só voltando aqui à questão do Gabriel, só para não deixar passar. Eu acho que foi justamente isso do espaço. O Paragominas foi um time que não encaixou a defesa ali. No primeiro tempo foi... muito boa a defesa, a marcação em cima do Nicolas, acho que foi até perfeita, porque o Nicolas não conseguiu nem fazer pivô. O Nicolas pegava a bola aí para fazer o pivô e errava o passe, não tinha aquele apoio para ter um passe curto com qualidade. Então, primeiro tempo a marcação do Paragominas foi bem boa. Eu acho que o principal problema foi a questão física. Teve uma hora que caíram os três jogadores do Paragominas em seguida ali pedindo arrego lá no final do segundo tempo. Então acho que eles cansaram no segundo tempo e nisso que cansou o time abriu. A defesa começou a ficar realmente espaçada, como tu disseste aí, mas eu acho que teve um cara ali que não teve uma manhã tão boa, que foi o Gustavo, né, o goleiro do Paragominas. Eu acho que ele falhou ali no primeiro gol. Acho que não me lembro se foi no segundo ou no terceiro, que foi do Wesley. Ele falhou também ali, que a bola meio que vem nele. Acho que o do Kaique também, que se eu não me engano, ele rebate a bola pro meio da área também. Então, Gustavo falhou em pelo menos dois gols do Paysandu, o goleiro Gustavo, talvez um terceiro ou outro ali. E depois, acho que o quinto gol não era nem mais questão de... sei lá, de falha, era desespero mesmo. Se eu não me engano, era Nicolas e David contra dois jogadores do Paragominas ali também. Tava bem aberto. Sim, tava muito aberto e cansado. Aí o Paysandu, Nicolas, que já não tinha conseguido correr no primeiro tempo, tinha gás suficiente para o segundo. O David também, que entrou bem, conseguiu ali. Curiosamente, eu lembrei muito do Souza contra o São Francisco, quando o Paysandu venceu de 9-0, que o Souza fez muita coisa, quase todo mundo meteu o gol, se eu não me engano, ou o Souza fez um desses nove aí, num jogo que o Djalma fez dois, parece, ou ele não fez nenhum, não me recordo agora, mas me pareceu isso. O David Souza entrou ali bem, fez ali uma função... ok, eu acho que ele é justamente esse cara trombador aí, nada me tira da minha mente que ele é esse cara pra bater ali, pra ganhar ali no corpo, e acabou que funcionou. E o do Maurício aqui, eu acho que foi muito isso também do Netinho, né? Fala aí, Nix. Não, só pra voltar ali naquela questão do Gabriel Perdigão também, como vocês podem ver na imagem, isso aí foi no primeiro tempo ainda. O show, ele toca pro Luiz Felipe, e o Diego Matos, ele vai no lateral, né? E não tem ninguém nesse lado do Paragominas lá, do lado esquerdo. Então, acho que foi até a melhor jogada aí do Luiz Felipe, né? Que o Diego Matos corre aí pra linha de fundo, ele toca rápido. E olha como tem muito espaço aí no campo. O próprio Show já tocou com espaço. O Luiz Felipe não tá sendo muito pressionado. Já tem três jogadores ao redor dele, mas ninguém tá muito perto. E quando vocês veem a imagem pra direita aqui, acabando, não tem mais nenhum jogador aqui pra interceptar, não, o Diego Matos. ele vai sair sozinho, vai correr, né? E vai ter os quatro caras mais para cá, assim, mais para a esquerda. Então, acho que teve muito espaço também no Paragominas. Eu não sei se foi o pior jogo do Paragominas, deve ter sido, mas também eu estava lendo. Acho que foi. Pelo que o Rogerinho falou ali no intervalo, foi o pior jogo do Paragominas. Eu li no Globo Esporte também que o jogo do Tapajós foi muito ruim, que a gente poderia ter levado até mais gols, assim. Então, realmente, eu acho que não tem também como saber direito. Esse foi o... Claro que não foi a melhor versão do Paragominas, né? A gente esperava mais. Eu acho que a gente viu muitos erros ali defensivos, mas também esperava muito mais ofensivamente, né? Até por aquele jogo que... É engraçado até que o Paragominas venceu por 5-0, né? E acabou depois levando esses 5. Perdeu aí todo o saldo, né? Pois é. E aqui o Maurício de novo, né? Aquele Maurício Júnior, ele fala que o Mikael e o Tom jogaram bem. Foi uma manhã mágica na Cruz. Foi uma manhã mágica na Cruz, gente. Eu acho que o Mikael nem foi exigido, né? Porque, só lembrando aqui que acho que foi com 8 minutos, 9 minutos, acho que o Paysandu já estava até vencendo, o Paysandu fez o gol aos 7, né? No primeiro tempo. O Nenê APU, centroavante do Paragominas, sentiu ali e entrou o Raikar, se eu não me engano. E o Raikar não conseguiu fazer ali uma função de centroavante, porque o Paragominas jogou muito com cruzamento, o Paragominas jogou muito a bola na área e o Raikar perdia todas ali. E, curiosamente, isso no Mikael ali já havia causado problemas ao Paysandu, principalmente nos finais de jogos. O João Leonardo fez 2 gols em cima do Mikael, só para deixar aqui, só para efeito de comparação. E o Raikar não conseguiu fazer isso, acho que teve muito dessa questão do Paragominas não conseguir construir com qualidade. O Buiú era o cara ali que pegava muito a bola e não conseguia trabalhar muito bem. Fê até tentou fazer um gol de falta meio estranho ali de longe, de bandinha. Então acho que, não sei se foi mágica, mas Mikael não foi tão exigido como ele poderia ter sido, né? E nesse pouco aí, pelo menos dessa vez, ele não comprometeu. Então acho que passa muito por isso. Aí o Maurício também fala que o Luiz Felipe não apareceu, realmente não fez uma boa partida. Eu acho que a gente aí vai ficar naquele IC, né? Mas talvez tivesse o Vinícius Leite ali, realmente, sei lá o que podia ter acontecido, podia ter jogado melhor, até mais de gol, não sei. E foi realmente o ponto mais distante, né, Alessandro? Aí no Paysandu, o Luiz Felipe, talvez ele jogue mais por outro lado, mais centralizado, também percebi um pouco disso. Aquele jogador, né, que às vezes eu coloco ele em uma posição... ele tava centralizando muito, né? Parece aquele jogador que gosta de tocar, né? Pois é, percebi muito isso. O Diego Matos tava subindo ali e o Luiz Felipe já tava quase vindo pra área pra receber essa bola. Aí ficou praticamente só o Diego Matos ali. Aí o David Souza que melhorou ali e o Diego Matos até subiu com mais qualidade. Que é isso, o Felipe não apareceu muito, não. Tem que dar tempo aí também, ver se é a posição, talvez testar ele mais no meio, assim, no segundo tempo, não sei, no lugar do Serginho, ou então do outro lado, no lugar do William, no segundo tempo, para testar aí, tem que ver, né, como é que ele vai se comportar. Aí o Caio Rafael, ele tá falando aqui, estão achando o futebol do Kaique, é engraçado, a gente tava falando sobre o Paysandu ter achado meio de campo, né, e o Kaique, ele seria um dos artilheiros aí do Paysandu no ano. Eu manteria esses três aí, o Showa, PH e Serginho, mas não pode ignorar o Kaique, talvez ele jogar um pouco mais com o Paulinho, assim, não sei se vocês podem enxergar, talvez no segundo tempo também, ou algum outro jogo que precisar. Acho que ele é jogador de momento, sabe? Eu acho que o Showa, Serginho e PH funcionam muito como uma base de uma equipe. E o Kaique Oliveira é um cara para entrar ali, ou para segurar um pouco mais o jogo, ou para dar um pouco mais de força caso enfrente um meio campo mais físico, ou realmente para ter essa bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva, melhorada. Então acho que ele é muito um cara de momentos, né? Eu acho que, não sei se ele, por exemplo, acho que ele é muito pesado para jogar junto ali com o Mikael e o Wesley Matos, por exemplo. Aí a transição do Paysandu, a transição defensiva do Paysandu ia ser horrível. Como foi no jogo, acho que foi até contra o Castanhal, se eu não me engano. Então acho que é um jogador para determinados momentos, assim, pelo menos quando ele tá entrando bem, o que mostra ali que pelo menos nessa função de ser um cara ali de atacar um pouco mais, que ele tá mais solto, né, em 2020, acho que ele tá bem em 2020, mas não sei se ele é um cara para ser titular por conta das características, não dele, mas dos outros jogadores que se apresentaram mais completos do que o Kaique Oliveira. É, só para falar de novo daquela questão do Paragominas não marcar bem, está muito aberto. Dá para ver nessa imagem aí que tem até bastante jogadores do Paragominas, né? Eu acho que tem 8 aí, se eu não me engano. Só que olha como o Shoa, ele pega aí no meio, 9, e olha como o Shoa pega aí e ele tá livre, né? Ele pode chutar, no caso ele chutou nessa imagem aí, mas ele podia até tocar ali no meio, construir mais alguma jogada, e olha como tá espaçado aí, como tem... Tá errada a marcação, né? Então, acho que o Paragominas pecou bastante nisso, não só de não encaixar, mas como dá espaço em vários lugares, sabe? Pelo lado, pelo meio... Aqui passa muito pela questão da linha, né? Tem uma linha de 5 ali e uma quase linha de 4 aqui com o outro jogador muito livre, que eu acho que o Shoa até ganhou, né? O dele aqui. Então, acho que o Paragominas muito tempo marcou com essa 5-4-1, podemos dizer assim, principalmente para ter um jogador sempre acompanhando o Nicolas, só que essa segunda linha às vezes não aparecia, não funcionava, aí já sabe que é problemático demais. É engraçado que esses lances ainda não são nem no segundo tempo, sabe? Então, e foi 1-0 só isso. Então eu falo isso porque às vezes o time já tá cansado, né? E até normal, assim. Não pode, mas é até normal desfazer a linha ou então dar espaço mesmo. Pode passar aí, matar. O Maurício Júnior falou que o Mika jogar bem é não atrapalhar. Aí eu acho que ele falou isso já tá bom, né? O suficiente. O suficiente aí. Tá passando aí a imagem, já vai ficar na tela maior para eu poder falar para vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa quanto isso também, fiquem à vontade. E o que tem a falar dessa imagem aí, Nix? Pois é. Agora chegou aqui, ó. Isso aí é para falar do posicionamento médio aí do Paysandu, né? Aliás, do posicionamento que o Paysandu costumava ficar ofensivamente em algumas partes do jogo. Era o PH, né? O PH se movimentando bastante aí no meio-campo, né? Pelos lados também, do lado direito. A gente vê os laterais bem abertos. O Shoa mais ali como um volante mesmo aqui no meio, um pouco mais avançado. Aí o Nicolas enfiado lá no ataque, né? E os pontas um pouco mais atrás do Nicolas aí, com pontas mais construtores, né? Deixando os laterais passar bastante. Então tinha bastante opções aí. Até vocês verem essa imagem, o PH tem bastante opções. Ele, às vezes, invertia logo essa bola lá pro Diego Matos, como vocês podem ver lá também. O espaço que a defesa tá deixando pro Diego. É, justamente. Como eu falei naquela outra jogada também, que o Felipe tocou pro Diego Matos. Aliás, o Diego Matos também, eu não sei se vocês concordam, eu acho que talvez ele seja a melhor reposição que o Paysandu tem aí nesse time. Sim. Acho que a lateral esquerda é muito boa do Paysandu, né? Independente de quem entra ali, tem um titular. Eu acho que o Paysandu tem 2 titulares ali na lateral esquerda. Eu acho que ele é um pouco mais seguro ainda que o Colasso, mas eu acho que se ele for bem treinado, eu acho que ele vai ter uma carreira bem melhor aí que a do Colasso. Ele é um jogador bem brasileiro, né, Ale? Aquele lateral que sobe mesmo, tem habilidade. É, bem brasileiro. Eu acho, minha loucura aqui, que o estilo de jogo dele parece com o do Victor Ferraz, eu acredito, assim. É um cara ali que é muito ofensivo, mas se ele tiver que defender, eu acho que ele é um jogador que assimila bem ideias, sabe? Eu acho que se colocar assim, toma, Diego, defende aqui, acho que ele consegue fazer isso bem ali, mas tendo muito característica ofensiva também. É um cara, acho que bem tático mesmo. É, o Victor Ferraz, cara, é muito ofensivo. E com o Dorival ele aprendeu a jogar por dentro. Então, Isso aí pode ser que o Diego aprenda novas funções dentro da lateral. Ele cobrou todas as bolas paradas, né? Então, qualidade ali no passe, no levantamento ele tem. Então, já... É como eu falei, né? Tem que aí ter sorte e ir para time bons aí. Se ele conseguir ir na mão de melhores treinadores, né? Para desenvolver o jogo dele. A gente sempre fala que é muito importante também o treinador desenvolver os jogadores. E Matal, se ainda tiver mais imagem, aí vocês devem falar. Não, acho que a gente pode ir pro deu uma boa destrinchada. Bora pro Remo aqui, então. E vocês esperavam mais do Remo, ou é normal esse ritmo de evolução? E se teve alguma evolução, né? Acho que Acho que não tinha o que esperar muito, assim, do... Acho que a gente pode até mais analisar individualmente, assim, esse jogo, assim, porque foi um time mais mesclado ali, tem dois titulares, mas... Ale? Oi? Eu digo como um todo, assim, nesses cinco jogos, e também não quero falar mais da Copa do Brasil, mas esses cinco jogos, assim, teve essa evolução, como foi gradual, é normal essa evolução nesse nível? Acho que do terceiro do segundo pro terceiro, que foi o antes do repasse, acho que teve uma evolução ali do... o Jacques tentou uma nova formação ali, um novo jeito de se movimentar, mas que acabou não dando certo no repasse. Aí tá tentando... Acho que ele quer consolidar o 4-2-3-1 dele, com os laterais apoiando. Esse jogo foi uma boa amostra ali, mesmo com reservas ali, o Laílson na lateral... Depois o Djalma jogou na lateral direita, os pontas acho que foram bem, principalmente o Hélio. O Hélio, depois entrou o Wesley, não tanto assim, mas acho que já teve um cenário em que os titulares possam fazer isso, que no jogo contra o Águia. Acho que esse foi mais o cenário, de que o que os reservas fizeram nesse jogo, acho que os titulares podem melhorar esse estilo. Não sei se vocês concordam. Só voltando aqui, Nixon, que o Maurício falou, faltou falar do próximo confronto do Papão. A gente vai voltar para a Copa do Brasil ali na frente. Tá falando mais do Parazão aqui nesse momento. Então, quando a gente terminar o Remo, a gente vai voltar para a Copa do Brasil para falar do Paysandu e CRB e Remo e Brusque. Brusque e Remo, na verdade, que o jogo é lá em Santa Catarina. Eu acho que esse Remo, o Jaque sofreu, porque no começo ele pensou, vou fazer isso aqui. Botou Eduardo Ramos, não funcionou. Botou Luquinha, não funcionou. Botou Parker, não funcionou. Ele pensou, meu time tá muito pesado, acredito, né? Então, vou tentar botar mais mobilidade. Botou aquele 4-2-4, bailou por 15 minutos contra o Independente, cansou. A mobilidade não funcionou tão bem assim. Depois que cansou, mas naquele momento funcionou bacana. Então, ele manteve ali aquela questão. E contra o Frei Paulistano, ele botou até meio que o Douglas Parker de falso 9, com o Jackson ainda na ponta direita. Então, acho que ele até prejudicou um pouco o Jackson. Não sei se vocês concordam, mas acho que o Jackson longe do gol é perda de tempo. É igual como o Nixon falava do Vinícius Leite voltando muito para construir ele no Paysandu. É perder o que tem de melhor. Acho que o Jackson, mais perto da área, é muito bom ali pro Remo. Então, ele no 4-4-2, 4-2-4, ele atuava ali um pouco pelos lados. E eu acho que ele, nesse último jogo, agora ele meio que voltou para esse 4-2-3-1, que ele tentou muito colocar ali no primeiro. Só que aí, não sei se quais ideias exatas que ele queria. Por quê? Nesse jogo, ele foi ali com o Nininho na lateral direita, Djalma e Gelson ali nessa dupla de volantes. Tentou colocar mais jogadores, o Hélio aqui aberto na direita como um ponta, o Luquinha aqui na esquerda, mas às vezes eles trocavam, mas principalmente o Hélio ficava por aqui. O Robinho mais centralizado aqui no meio de campo mesmo, e o Gustavo Gomes que voltou, né, que tinha sumido ali durante um tempo ali. Ele, se não me engano, ele fez a estreia e depois não entrou mais. Não jogou mais. E nesse jogo ele voltou e foi o Laílson na lateral esquerda, faltou citar aqui. E eu acho que nesse jogo ele voltou com a tática, a formação ali que ele usava mais lá no São José, só que com uma ideia eu acho que um pouco diferente. Como eu analisei esse Remo aqui, acho que foi um Remo que buscou muito o jogo direto pelas pontas, buscou muito acionar as pontas, tentou muito pegar, por exemplo, lançamentos do lateral para o ponta, lançamentos da defesa para o lateral. O meio de campo era mais utilizado para abrir o jogo do que propriamente dito carregar a bola por aqui. O Robinho, acho que não me lembro de um lance do Robinho pegando a bola na entrada da área ali, recebendo a bola só ali para tentar distribuir ali, muito dando pouco, aquele último mais passe, jogo, né? Lateral, então, né? É um jogo que o Remo pegava a bola no meio e abria, pegava a bola no meio e abria. Eu acho que pro time que tava escalado funcionou bem, porque tem até uma imagem aqui, a bola daqui vem desse lateral aqui do Nininho, vem aqui pro Hélio. O Hélio que faz uma jogadaça ali para cima do lateral esquerdo do Águia, consegue ele ganhar a bola, consegue avançar. Acho que o Hélio fez uma partida muito boa, talvez até, não sei se vocês concordam, mas acho que Jackson, Hélio e Gustavo Gomes podem até funcionar aí de alguma maneira, se ele conseguir ajustar isso. E aqui acho que tem muito do que seria o mecanismo ali na frente, né? O Hélio fez uma jogada incrível, driblou outro zagueiro, ganhou até no corpo, né? Se não me engano, o zagueiro escorregou. O Luquinha aparecendo mais dentro da área, Luquinha como um ponta esquerda. Eram os três atacantes do Remo nessa imagem, podemos dizer aqui, e mais o Robinho aqui atrás. E o Gustavo Gomes aparecendo aqui no espaço que o zagueiro, atraído pelo Hélio, deixou. Então acho que foi muito do que... Se tivesse que ter uma jogada ideal para esse estilo de jogo do Remo, foi justamente a jogada do gol, né? A bola lançada para o ponta, o ponta ganhando na velocidade, o ponta do outro lado entrando na área, puxando a marcação do lateral, enquanto que o centroavante ali pegava a bola por dentro. Então, acho que o que tinha que dar certo, deu certo nessa jogada, e o Gustavo Gomes até acertou, depois teve um lance que ele até errou, lá que ele, se não me engano, a bola bateu na perna direita, depois bateu na esquerda, e acabou não funcionando. Então acho que o Remo foi bem dentro do que poderia ter feito com esse time aí. Só que eu não sei justamente se isso deve ter botado uma pulga atrás da orelha do Jacques ali, porque eu não sei se ele esperava um time jogando bem desse jeito aí. Talvez seja até uma ideia para um determinado momento, determinado contexto de jogo, determinado adversário. Mas tem jogadores aí que jogaram e que podem buscar titularidade. O Gelson acho que foi muito bem. Ele quase fez um gol, né, no começo ali da partida. O Djalma também fazia... Pra finalizar. Se chegando na área para finalizar. E o Charles, que a gente esperava que tivesse... fizesse isso durante um tempo, não fez. Eu não lembro de um lance do Charles chegando na área mesmo para finalizar. Foi pouco que eu vi dele realmente chegando perto da área. O Gelson quase fez um gol. O Djalma fazendo aquele feijão com arroz, mais um bifinho ali que eu acho que foi de algumas jogadas para frente que ele tentava ali, tentou uma outra coisa. Fez um jogo ok, só que esse ok já era bom em relação ao que o Chaves havia apresentado. Por isso que muita gente pede o Djalma como titular absoluto no Remo, pede ali para tirar o Chaves do time titular. Então acho que depende muito desse contexto aí do jogo. Mas pelo menos alguns jogadores podem ser titulares aí no Remo. O Hélio tem condição, o Luquinha fez um jogo horrível, e o Hermel já não estava tão bem assim, mas tem o Wesley também ali que não está se encaixando. Quem sabe o Hélio não consegue buscar essa vaga aí para jogar junto com o Jackson? Quem sabe talvez o Gustavo Gomes não seja um centroavante que falte para o Remo ali? É o Giovanni Gomes, Matheus. Sim, o Giovanni Gomes. Então, será que não falta ali, seja um centroavante para fazer um pivô um pouco melhor ali, para segurar um pouco a bola ali no ataque? Será que o próprio Nininho, acredito que vai ser titular, porque o Remo não tem um lateral direito, ele chegou justamente para ser titular. Então, tem várias peças aí que nesse jogo, acho que botaram essa pulga atrás da orelha do Rafael Jacques, do que ele pode fazer, que talvez isso até complique um pouco, né, de realmente achar uma equipe ideal, mas pelo menos já tem alguns jogadores ali que, o Gelson, por exemplo, acho que a galera esqueceu o horrível reparo que ele fez ali, entrou totalmente sem ritmo, entrou totalmente com sono, podemos dizer assim, né, tava sem intensidade nenhuma, mas nesse jogo ele fez o que ele sabe fazer, que é chegar na área, que é aparecer de trás, então acho que... Foi um jogo fisicamente, né? Sim, foi um cara... O Remo todo foi, fisicamente foi muito bom, né? Justamente essa questão do Djalma, do Gelson aparecendo, dos laterais aparecendo, o Laílson até fez um jogo ok, mas o lado esquerdo ainda é um problema, então acho que o Remo tem mais aspectos positivos para tirar desse jogo do que negativos. O legal nessa jogada do gol é que a bola saiu do goleiro, né? Como o Matheus falou, sim. E ela foi reta, assim, até o Eric cruzar essa bola aí, né? Tocar essa bola aí pro Gomes. E falando assim, como o Ale bem frisou, realmente dá para a gente falar mais individualmente mesmo. E é um problema pro Jacques, né? Essa questão do que o Matheus falou. Pega o que ele está tentando fazer, então pega esse jogo como exemplo. Porque parece que realmente ele está com esse problema, assim, de decidir o que ele vai fazer. Não só taticamente, mas tecnicamente também. Até porque falta, a gente sempre pega lá o Dudu Mandai, né? Que a gente fala... E que o Jacques gosta desses laterais avançando bastante aí. E é uma das características, né, do time deles lá, que era do São José. Então, por exemplo, falta um jogador desse. E como é que ele vai resolver? Porque a essa altura ele já tinha que ter uma espinha dorsal, né? E eu acho que não sei também se é essa bronca da torcida. Eu acho que esse jogo contra o Águia é importante para realmente pegar até jogadores que estavam mais um pouco sem ritmo, não estavam jogando tanto, para testar também. E eu acho que foi legal pro Remo, porque mesmo assim conseguiu uma vitória, né? Que tá poupando aí, pensando na Copa do Brasil. Então a gente pôde ver mais um pouco aí de jogadores como o próprio Djalma, que a torcida pede muito, mas a gente acha que realmente faz ali só arroz e feijão. E pode, dependendo de quem tá ali, pode ser. Eu ainda acho que, pra mim, ainda seria o Charles como primeiro e o Gelson como segundo. Eu gosto de Gelson, acho que tem aqueles bons passes, assim, que quebra a linha, né? Eu acho bem legal isso aí, ter essa visão, assim, e é uma jogada que tu te livra de vários jogadores ali de uma vez, se tem um jogador assim, é bom ter um cara desse. E o Matheus falou do Nininho, Ale. Se o Nininho entra realmente no time, o Jansen fica na zaga ou ele sai do time? Fica realmente Fredson e Mimico, ou até o Neguete? Olha, é uma boa dúvida ali do... Acho que na linha de trás ali o Jax tem muita boa opção. Neguete foi muito seguro nesse jogo, acho que fez um bom jogo assim, defensivamente, rebateu várias bolas, e ele se impôs, ele se põe na área muito bem. Acho que foi uma boa contratação do Remo. Agora, questão do lateral, o Nininho sentiu muita parte física no segundo tempo, acho que ele deu uma canseira assim que foi visível, ele tá muito fora de ritmo ainda, mas no primeiro tempo que ele foi, deu um apoio meio tímido, mas é muito por conta do que o Jacques preparou para esse jogo, né? Mas jogo direto com os pontos, acho que o Jacques está respondendo, que ele está procurando alternativas. Se não vai ser com laterais mais avançados, então bora explorar esses pontos mais rápidos, tá? Para atacar mais espaço, mais transições. Mas acho que se for para a opção de ter laterais mais avançados, acho que o Nininho pode ser uma boa opção. Agora, questão da zaga, tem o Jansen. Eu não gostei muito do... Pelo menos no primeiro tempo, acho que ele estava errando muitos passes ali. Na questão de saída de bola, acho que ele deu uma errada assim, em algumas bolas. E o dos titulares, da dupla de zaga titular, que é o Fredson e o Mimico, eu acho que questão de saída de bola, o Fredson leva a ligeira vantagem ali no Mimico. O Mimico é mais um passe simples para entregar pro volante fazer a construção. É mais o cara de segurança, de cobertura. Então, acho que, em questão de zaga, acho que o Jansen está um pouco atrás da dupla de titular. Mas acho que dá uma boa briga ali pela titularidade. Mas acho que 100% fisicamente, acho que o Nininho pode pegar essa titularidade. E falando de zaga aí, Matheus, o Remo tem a melhor defesa, né? Tomou só 3 gols. E só que, por outro lado, só fez 6 gols. E é até curioso, porque eu achava, em comparação com o Paysandu, que ia ser diferente. O Remo, antes do Paysandu começar, o Remo teria mais gols e o Paysandu teria uma defesa melhor. Mas não é o que acontece, né? O Remo tem 6 gols, levou 3, o Paysandu tem 13 gols, levou 5. Então o Remo está atrás aí, perfeito gols aí em gol próprio, está atrás do Paysandu, tem 3, está atrás do Castanhal, tem 12, está atrás do Paragominas, que está abaixo do Remo na tabela, tem 8. Está abaixo do Independiente, que é o 7º colocado, mas tem 7 gols. Tupiranga tem o mesmo número de gols que o Remo. Então, é engraçado que eu achava que ia ser diferente, né? E o Remo tá aí com uma boa defesa, só que o ataque está devendo muito, né? Acho que a gente pode falar também nessas peças no ataque, né? Eu acho que o Remo sofreu muito justamente por não ter... Já no ano passado, o Remo já não tinha um ataque tão legal. Para quem não lembra, o Neto Baiano chegou e terminou como artilheiro do Remo porque fez 3 gols no Atlético Acreano ali na Copa Verde e terminou com 5 ao lado do Gustavo Ramos. Então, acho que realmente faltava já para o Remo. Eu esperava que o Jackson e Gustavo Gomes jogassem juntos ali em algum momento, porque são jogadores titulares ali, não tem a mesma característica, né? Então, quanto que o Gomes é mais centroavante, o Jackson é um cara mais... podemos dizer que ele é mais meio que um ponta de lança ali, só que ele tá jogando mais como realmente um ponta pelos lados. Então ele é um cara que se movimenta mais, quanto que o Gomes é um cara que fica mais fixo na área. Eles podem sim disputar posição, dependendo do modelo da equipe, só que hoje eu não vejo os dois disputando posição, por exemplo. Porque o Remo, quem fazia essa função aí que o Gomes fez nesse último jogo, foi o Packer que fez contra o Frei Paulistano, podemos dizer assim, ele que era o cara centralizado ali. E o Packer não é um cara muito forte, não é um cara que vai muito duro nas jogadas. O Gomes pode segurar um pouco mais. Então acho que faltava já alguns mecanismos ofensivos do Remo no ano passado, algumas peças realmente que poderiam decidir. Se o Ramos tivesse ficado, talvez tivesse sido a melhor contratação do Remo, mas não ficou. Então, a grande questão justamente é por conta da defesa do Paysandu, que não tinha funcionado. Tinha funcionado bem no ano passado, mas no início desse ano não estava funcionando muito bem, tanto que tomou muitos gols, né? Acho que só em um ou dois jogos o Paysandu não sofreu gols. Não me recordo agora, se não me engano, foi dois, agora conhecido Paragominas. Então, do Remo, é muito disso que a gente vem falando, que é do Jaques tentando se encontrar. Não só encontrar ali no elenco, não só encontrar ali na estratégia, na tática, mas justamente nessas peças aí, né, que a gente pode debater, porque tem muita gente ali no Remo que não teve tanto tempo de jogo assim, muita gente que a torcida talvez se vê na rua hoje nem vai saber que é jogador do Remo ali, então é muito dele encontrar esse time, eu acho que passa por isso também. O Paysandu já tá com o time ali desde o ano passado, já tem muita gente ali que joga, os caras que foram importantes no ano passado estão sendo importantes desse ano. Os caras que foram importantes ofensivamente para o Remo, na verdade só o Gustavo Ramos, acho, não ficou para esse ano. Então, falta muito do Remo disso aí, justamente de ter mantido essa base ofensiva, e agora o treinador está tentando se encontrar, e eu espero que dessa vez o Remo tenha aprendido e dê tempo para o treinador errar. Não adianta a gente esperar um treinador perfeito. Eu vou até pesquisar depois um pouco melhor, mas acho que nem no início do São José o Rafael Jaques foi tão bem assim. Então, é muito dessa questão de, às vezes, o time não joga bem, não entrega, mas vai conseguindo seus pontinhos ali e o treinador vai ficando. Foi o que aconteceu com o Márcio Fernandes ano passado. O Remo não jogava tão bem ali, mas ele estava ganhando. O Remo ficava ali no G4 da Série C, ficava. A torcida já não aguentava mais, mas ele estava ali no G4. Ficou ali, acho que até a penúltima rodada, ficou brigando realmente. Se não me engano, saiu só na penúltima, na antepenúltima, e aí não conseguiu mais voltar pro G4 ali. Então, às vezes, o time joga mal e consegue vencer, e eu acho que esse Remo não tá jogando mal. Tá conseguindo vencer, mas não tá jogando mal, tá indo. A gente consegue ver o Remo tentando ali, a gente consegue ver o Jaques tentando. E uma hora talvez ele acerte, talvez não, a gente não pode prever, mas pelo menos ele tá tentando. A torcida até reclamou muito, eu achei estranho também, encaixa até o comentário aqui do Lucas Câmara, que por que será que o Jaques demora tanto a mexer no time, mesmo com os jogadores cansados ele não muda? Realmente achei estranho, né? Ele só mexeu ali aos 33 minutos, 34 minutos, nesse último jogo contra o Águia. Então, não sei por que ele faz isso, mas eu acho que tem muita gente ali ainda que ele não testou para time titular. Se a gente for pensar no Remo contra o Brusque, a gente consegue imaginar um time titular assim com muita certeza? Eu não consigo. Talvez a defesa ali seja mais fácil, mas e o meio campo? Será que vai Djalma? Será que vai Charles? Será que vai Gelson? Será que vai Chaves? Não tem certeza ainda. Então, acho que nem o Remo tem certezas ainda sobre o Remo. Então, fica realmente muito complicado, mas tá indo. O bom é que a gente tá vendo que o Remo tá tentando, tá mostrando variações aí. Talvez em uma dessas variações o time encaixe e consiga aí seus resultados e consiga aí com reforço, né? Pensando já em Série C, evoluir também. Eu acho que não só a vitória do Paysandu, ele foi bom pro Paysandu, mas como ele ter encontrado um time realmente no Repar, que a gente sabe que é aquele terra de fogo, né? Quase tem a Copa do Brasil, também é importante, mas contra o Remo é aquele jogo importante, aquele clássico, e meio que encontrou um time. E eu acho que falta também isso, né, pro Remo. E só falando do Jaques de novo, a gente tem que também entender que é diferente o tempo de cada técnico para montar o time para trabalho. Alguns podem montar mais rápido, outros não. E também acho que depende muito do que tu pensa pro teu time. Foi uma coisa mais simples. Eu acho que pode ser mais rápido, entendeu? Ou uma coisa um pouco mais complexa. Então, acho que também cabe nisso que a gente estava falando sobre como é que ele vai jogar agora. Ele joga, talvez, mesmo como o Remo jogou contra o Águia, que foi o mais simples, assim, né? Às vezes é simples, mas é eficiente. Então, ele não ser super complexo, meu Deus, que ele tem em mente, mas acho que fica essa questão também, né? O que ele vai fazer? Porque, às vezes, o cara meio que abandona o que ele pensa de começo e vai em outra no que deu, né, para fazer, no que o time se adaptou, no que o time foi melhor. Então, acho que até na mente do próprio treinador isso fica aí, sabe, fica perturbando ele aí, não sabe direito o que fazer. E continuando a falar do time, a gente falou da defesa, de volante, assim, a gente falou de volante para chegar logo no ataque. Eu acho que o Charles e o Gelson seria os volantes que seria titular, se eu escalasse. E ali tem o Charles com a saída de bola, que é um cara que, para mim, tem que ficar mais assim, fala que pode subir para arriscar mais, e até tem aquele chute forte, bom, mas com o primeiro volante ele sai de bola. E o Gelson também tem uma boa saída de bola, ele consegue dar esse espaço entre as linhas, ele consegue avançar um pouco mais, eu vejo até ele também se livrando assim, o jogador quando precisa, né, ganhando individualmente. Seria também para vocês titulares o Gelson e o Charles? Sim. É a minha dupla titular. Eu acho que eles se complementam, né? Não sei se o Matos concorda. Exatamente. Eu fiquei pensando aqui que, às vezes, os jogadores... Eu acho que o Charles e o Gelson, eles podem até fazer a mesma função, né? O Charles pode ser esse cara aí que chega mais na área ali. A grande questão é que talvez eles não combinem. No mundo ideal é Charles e Gelson, mas será que os dois vão funcionar? Por exemplo, será que o Charles vai ser exatamente aquele primeiro volante muito bom ali, que não vai querer avançar tanto? E se caso ele avance e o Gelson fique, será que o Gelson vai conseguir fazer essa parte de primeiro volante ali tão bom quanto o Charles pode fazer? Então acho que tem muito essa questão dos dois se encaixarem. Se os dois se encaixarem, se Charles e Gelson jogarem o futebol que a gente espera deles, é dupla de volante titular de Série C, isso aí. Porque o Charles estava, se não me engano, até no Santa Cruz, titular ali, o Gelson titular no Volta Redonda. Então são volantes titulares em uma Série C. Então acho que se eles se encaixarem, é sim a dupla titular com o Chaves. Sendo uma opção ali de maior controle de bola, de um jogo ali que o Remo vai precisar ter mais a bola. E o Djalma sendo um cara de mais suporte, sendo um cara mais de... um jogo talvez mais físico, talvez jogando até os três sem um meia ali para segurar um pouco mais o jogo, liberando mais o Nininho. Quem sabe o Nininho não pode ser uma peça fundamental no ataque do Remo ali também. Aí o Djalma vai ter que segurar um pouco a subida ali, porque eu acho que o Charles e o Gelson, para ficarem segurando subida de lateral, não é muito bom. Eu acho que eles perdem muito ali. O Djalma seria um cara mais para fazer isso. Então, acho que no ideal é Charles e Gelson, mas... torço para que eles consigam funcionar bem ali, porque se eles conseguirem, o Remo já tem ali meio campo andado ali para o ano todo, na verdade. E Alessandro, é mais uma zona que a gente vê que, se eu não me engano, você pode me corrigir aí, começou no primeiro jogo, foi Laílson e Chaves, aí depois... Não deu certo. Depois eu acho que foi Chaves e Charles. Isso. Aí depois entrou o Gelson no lugar do Charles. Aí nesse jogo jogou já o Djalma e o Gelson, né? O Gelson conseguiu jogar um jogo completo também. Então é mais uma zona que realmente passaram muitos caras ali e que não tá. Tem essa questão do teste e também mais de montar algum time. Eu lembro do. Antes da Copa de 2018. Sampaoli, né, ele assumiu a Argentina, e ele não tinha tempo para fazer teste. Só que ele fazia muito teste, não sei se vocês lembram, tomou até uma goleada da Espanha, e é sempre bom fazer teste, mas e aí, fica nessa fazer teste ou realmente achar algum time? Como a gente falou do Parazão, que era para ser teste, eu acho legal realmente ele ficar procurando essas peças, mas a gente sabe que até o cara pensando no emprego, né, ele quer algo mais seguro. O maior exemplo disso foi o Chamusca em 2017, né? Que tinha final de Copa Verde, final de Campeonato Paraense contra o Remo na mesma semana. Ele optou por jogar com time misto na Copa Verde para ir com time titular no Paraense e acabou conquistando o Paraense e perdeu a Copa Verde. Então, às vezes, tem essa questão hoje. Infelizmente, algumas vezes o estadual é muito importante, sim. Principalmente quando o time está muito tempo sem ganhar nada, até mesmo ganhar o próprio estadual, quando o time precisa daquele título ali para atrair a confiança da torcida, quando precisa de muitas coisas, só que às vezes o estadual não vale tanta coisa assim. É, com essa mudança de calendário, o Parazão voltou a ter um peso maior, porque a Copa Verde é para o final do ano, né? E a gente nunca sabe se vai ter Copa Verde. Há uns anos atrás era ao mesmo tempo Copa Verde, Campeonato Paraense, então tirava um pouco desse peso. Só que aí é o clube dar a importância certa. Para o Remo é muito importante ganhar realmente o Campeonato Paraense em 2020? Ou vale a pena fazer testes pensando em uma Série C? Dá para ganhar fazendo testes? Dá para ganhar fazendo experiências? Como dá para perder tentando ganhar o Campeonato Paraense também? Então acho que o Remo, assim como o Paysandu, eu acho que hoje para o Paysandu vale até mais, porque o Paysandu está um tempo sem ganhar e perdeu o Paraense quando era time de Série B e o Remo era time de Série C, e agora os dois estão no mesmo patamar, podemos dizer. Então, estão voltando ali para a mesma divisão. Então, pro peso para o Remo de ganhar o Campeonato Paraense, acho que não tem tanto. Talvez se ganhar um clássico, valha mais para o Remo do que ganhar o Campeonato Paraense. Por exemplo, o Remo eliminar o Paysandu em uma semifinal, acho que vai pesar mais do que ser campeão ali, principalmente para a confiança da torcida, porque já não vence há 7 jogos, se não me engano, 6 jogos. Então, tem muito essa questão do peso. Então, eu acredito que se o Remo quiser realmente mostrar que mudou, porque ano passado foi o Remo de 100 anos que vem repetindo erros, trocando treinador toda hora, tentando ganhar clássico valendo mais do que qualquer outra coisa, comemorando que venceu em clássico, mas não conseguiu ganhar outras coisas, não conseguiu subir para a Série B. Então acho que se o Remo quiser realmente mostrar que mudou de pensamento, tira um pouco do peso do Paraense. Mas claro que não vai deixar de comemorar, claro que não vai deixar de ficar triste se não vencer, mas acho que talvez seja o ideal, dar esse espaço para o Jacques testar realmente no Paraense. Claro que a Copa do Brasil vale muito, às vezes até um pouco, é muito importante, mas pode ser um pouco maldosa ali para os times, que uma Copa do Brasil hoje para o Remo, uma classificação, acho que é 2 meses de salário do Remo, né, que vai mais para 1 milhão aí de premiação. Então acho, tem muito essa questão realmente do que o Remo quer. Eu acho que o Jacques vai tentar vencer o Campeonato Paraense, tentando achar ali um time titular realmente, mas tem um método de trabalho, né? Que nem tu falaste aí no início. Às vezes um treinador chega, pá, acha um time ali, vai ajustando ali. Outro não, vai ajustando até achar um time ideal. Acho que o Jacques é mais desse tipo aí, de que vai tentando achar, testar os jogadores ali em formações diferentes, em times diferentes, e aí sim tirar os melhores disso para juntar depois e fazer um Remo ideal. O Almir Sampaio Neves, ele mandou uma pergunta aqui, Ale. A gente pode até também ir brincando aí de montar um time ideal pro Remo, e quem está escutando aí também pode mandar aí quem seria o time ideal, quem vocês gostam aí no time. Ele fala aqui, vocês acham realmente que esse sistema do Jacques, que coloca 4-2-3-1, é o ideal, levando em consideração as peças que ele tem? Ele montou o elenco visando esse 4-2-3-1, né? Sim. Mas acho que eu gostei da ideia do Matar, do Djalma, e mais esses dois, pensando no Gelson Charles, que a gente está imaginando eles de titulares, acho que pode ser uma boa para essa liberação desses laterais. Acho que também não precisando tanto de um meia ali mais centralizado. Até o Parque como referência. Acho que como foi que o jogo como contra o Frei Paulistano, mas foi o Laílson, o Charles e Chaves ali numa trinca, e o Parker na referência. Pode ser uma boa. Os dois atacantes como pontas, né? Fechando a linha de 5 ali. Isso. Pode ser uma boa. Eu acho que é uma alternativa, mas é o ideal. Mas agora, falando o ideal, é o 4-2-3-1 que o Jacques pensa como modelo, mas ele pode achar essa alternativa do 4-5-1. E ele usa muito esses pontas, né? Eu acho que é imprescindível para ele esses pontas. E depende do que vai ser esse 4-2-3-1, porque o Paysandu hoje joga num 4-2-3-1 e não tem aquele meia central ali, né? O Serginho, que abre muito por um lado, enquanto que o William, que seria o lado direito desse 3 aí, aparece mais por dentro, fechando ali, trabalhando o William, Serginho e Tony, meio que num triângulo assim, né? Com o William e o Serginho por dentro e o Tony ali, eles trocando de posição. E o ponta esquerda ali, que no último jogo foi o Luiz Felipe, junto com o lateral esquerdo, e o Showa, se não me engano, tinha um pouco mais de liberdade ali. Então, Paysandu joga no 4-2-3-1, mas não tem aquela peça central ali de meio de campo. Talvez o Remo tenha um pouco mais nisso, porque tem o Robinho ali, que eu acho que o Robinho foi muito bem nessa partida, e no todo o Robinho está sendo bem regular, para bom, é um cara ali que não vejo muitas críticas a ele. Claro que tem um ou outro jogo que ele erra ali, vai errar um lance ou outro, mas acho que no geral o Robinho é um cara muito bom. Então, eu acho que para esse 4-2-3-1, será que o Robinho é a peça ideal para ser esse meia ali, construtor? Não sei se realmente nessa função ali, talvez trazendo o Robinho um pouco mais para o lado, para ele centralizar, mas aí será que o Remo vai ter esse cara ali? Porque, querendo ou não, o Remo tem dois jogadores caros de referência, que é Eduardo Ramos e Parker. Vai deixar os dois no banco? A torcida não vai reclamar? Será que é bom para o clube ter esses dois investimentos maiores não funcionando ali no time titular? Então tem essa questão de avaliar também, porque Eduardo Ramos e Parque, eu acredito que são dois dos maiores investimentos do Remo nesse início de ano aí, porque são jogadores ali ditos camisas 10, têm mais experiência, talvez não tenham tanto futuro em outros clubes, porque a carreira ali já está indo para o final, então devem ter pedido ali um pouco mais para já dar uma segurança também. Será que seria? E eu não consigo ver esses dois titulares absolutos. O Parker talvez um pouco mais, mas o Eduardo Ramos acho que talvez jogando até mais avançado, sendo esse 1 aí, nesse 4-2-3-1, acho que tem muito dessa questão da função. Mas o Remo tem tudo sim para jogar nesse 4-2-3-1, tem volantes bons, Gelson e Charles, por exemplo, tem uma referência ali um pouco boa, mas pensando no que eu vi do Remo nesses jogos, o 4-2-4, o 4-4-2 funcionou um pouco melhor. Mas eu não colocaria o Jackson muito na ponta direita. Eu deixaria o Jackson mais na frente ali, não alternando tanto com o Robinho no momento defensivo. Quando estiver atacando, sim, pode trocar ali de posição. Mas acho que o 4-2-4 ali para o Remo, desse iniciando, talvez funcione um pouco melhor. Mas aí a gente não sabe também se ele vai ter reforços, se vai ter outras coisas. Mas acho que, como o Almir pediu aí em consideração as peças que tem, eu acho que esse 4-2-4, 4-4-2, com os dois volantes saindo um pouco mais ali, o Remo atacando mesmo, com os laterais ganhando liberdade, alternando nessa função, então talvez seria a minha formação ideal para esse Remo de 2020. O Eduardo Ramos, eu falei numa live, num vídeo ano passado com vocês, que eu achava que ele não ia fazer parte do time, por conta de como o São José jogava. Inclusive, eu não vi, não sei se vocês viram, mas eu não vi um camisa 10 realmente no São José. Ele jogava mais com essas pontas mais, mesmo e laterais. O Rafael Tavares, ele aparecia muito em outras funções. Ele era um cara móvel, pois então é. O Eduardo Ramos não é um cara móvel, então já dá para tirar ele. Exatamente. E o Parker, ele surgiu, e eu não sei, eu acho que foi o Fábio Bente que falou, ou o próprio Jacques, eu não lembro, mas alguém falou isso do Remo, que ele surgiu como uma oportunidade, né? Ele estava ali, o time já estava feito, né? Estava ali, meio que estava todo mundo ali, e surgiu a oportunidade do Parker. Então, também é um cara que chegou depois, né? Que talvez nem estava no planejamento inicial. Então, talvez também tenha isso, né? Na cabeça do Jacques. E o Matal, que falou ali do Robinho, do Jackson, quem seria essa outra ponta aí? Também ali pode responder. Como perguntou para mim, eu vou começar. Eu acho que o grande problema do Remo é que ele tem um Hermel ali, que é um cara bom ali para esse início de ano, mas ele destoou um pouco. Tinha o Wesley tentando espaço ali no time também, mas aí quando entrou de titular não funcionou muito bem, muito pela questão coletiva também. Então acho que tem que encontrar ainda. Se fosse pensar nesse 4-2-4, 4-4-2, dependendo da fase do jogo, seria o Vinícius, Nininho, Mimica. Não sei se o Jansen, realmente acho que Jansen de zagueiro tem que se reencontrar, e é até curioso isso, né? Acho que ele tem que realmente voltar. Tá lateral que zagueiro. E de lateral ele é melhor lateral ofensivo do que lateral defensivo. É muito estranho isso. Mas eu acho que talvez um zagueiro um pouco mais seguro do que o Fredson ali, mas Mimica e Fredson nesse início, né, de ano. Lateral esquerda também é um problema para o Remo. Eu daria mais uma oportunidade para o Ronael, até porque o Remo está se encontrando, então talvez o Ronael nesse início funcione um pouco melhor, porque o Dudu Mandai vai ter mais um tempo de recuperação. Se não me engano, ele se bateu ali no meio da recuperação e vai ter que se recuperar de novo ali. Então, Sim, então já é muita coisa aí. Talvez ele nem jogue o Parazão se ele não pegar nem ritmo, né? Então, se for entrar lá pro final só. Nesse dois aí, eu iria de Charles e Gelson, com Charles ficando um pouco mais para liberar o Nininho, talvez, liberar o Ronael, pro Ronael tentar de fazer alguma coisa ofensivamente. Nessa linha de quatro, ofensiva, eu acho que eu, pensando nesse remo, seria Hélio na ponta direita, Jackson e Robinho ali na frente, sendo os jogadores que quando defender fiquem fazendo o primeiro combate. E na ponta esquerda eu iria com o Wesley para ser um cara ali parecido com o Hélio, podemos dizer assim, um cara ali realmente de velocidade. Cara, para pegar essa bola aí, para jogar nesse estilo de lançamento direto, mas tendo uns jogadores ali de mobilidade, jogadores de apoio, os dois volantes que podem apoiar ao mesmo tempo, segurando um lateral. Então acho que o remo ideal seria esse, mas tem alguns jogadores que podem jogar e mudar a forma do time, como o Gomes ser um centroavante mais fixo, ser um cara mais de pivô, até mesmo Douglas Parker e Eduardo Ramos, pensando um pouco mais de passe de ruptura. Mas o meu remo ideal para esse 2020 seria esse aí. Não sei até se para esse jogo da Copa do Brasil aí que a gente vai falar daqui a pouco. Concorda? Gostou do exemplo, Concordo, hein? gostei. Mais dessa dupla de volantes aí que a gente tá longe ainda de ver se realmente vai funcionar. Ainda a gente está muito ainda no imaginário, mas foram poucos minutos ainda de Charles e Gelson desse último jogo agora. O Gelson já estava bem cansado, então ainda tá muito no. Bora ver se vai. Mas a gente já sente que vai funcionar, mas ainda tá muito no e se, mas acho que esse meio pode funcionar, mas as opções do ataque, né? Curioso que estava pensando muito mais nos pontos mais que cortam para dentro, mais construtores, mas pode ser uma alternativa. Esses pontos mais agudos, mais que abrem campo, mais que vão na transição, na velocidade, eu acho que pode ser mais produtivo, que o Remo está encontrando dificuldade para abrir jogo, para atacar, poucos gols, né? Então pode ser uma alternativa esse ataque mais rápido e direto. Aí teria esses dois caras, né, mais rápidos, e com uma tatua teria o Robinho para armar mais o jogo. Aí colocaria o Jackson ali onde ele realmente deve ficar, né, porque ele está se mostrando bem oportunista. E às vezes ele volta para marcar na direita e na esquerda, ele fica um pouco longe do gol. Então acho que colocaria ele no lugar certo. Acho que ficaria um time equilibrado, né? E o Hélio é canhoto? Ernesto. Ficaria dois caras ali pelas pontas e o Robinho ali cortando pro meio, assim, armando mais jogadas, até voltando quando precisar. E os dois caras lá atrás também dando bastante suporte pros laterais e pro meias. Acho que ficaria um time bem interessante aí e equilibrado também. Então, manda aí pro Jacques aí, ver se ele acha aí dessa. Deve estar assistindo aí nossa live, escutando o podcast. Eu já estava lá no jogo do Independente com o CRB. Jogo. Bora falar da Copa do Brasil. Vamos. Veio aqui o Começa horário que vem antes, né? Paysandu e CRB, eu acho que. Alguém tá no Remo? Já deu no Remo, não? Oi? Não, bora voltar pro Paysandu. Porque vai ser antes, né? O jogo vai ser quarta agora, lá na Curuzu. O Aí. Paysandu que. Fala, Matheus, Não, não, pode falar. não, só dar o serviço aqui. Ah, É tá o aí. Paysandu. 7h15 da noite. O Paysandu que tinha empatado, né, com o Brasiliense na primeira rodada aí. Empatou aí. Passou, aliás, classificou por jogar fora aí na primeira rodada. Era assim o regulamento, né? Jogar fora, conseguiu empatar e acabou classificando. O Paysandu teve bastante dificuldade. Agora vem o CRB na quarta-feira, dia 19, né, às 7 da noite, na Curuzu. O Copom vai receber o CRB. E é a última vez que as duas equipes se enfrentaram foi pela Série B do Brasileiro 2018 ainda. Na ocasião foi 1-1 o jogo. O CRB, ele eliminou o Independente. Ele está disputando o campeonato Alagoano e a Copa do Nordeste. Ele é o quarto colocado no Campeonato Alagoano. No ano, tem 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, são 12 gols marcados, 8 sofridos. time, como eu falei, está na Série B, e ele ficou em sétimo lugar no ano passado. Eu e o Alessandro, nós fomos ver, né, o jogo contra o Independente lá no Baianão. O Independente fez valer ali, né, o começo do jogo, o mando de campo, mas logo o CRB, né, sem muita força, né, conseguiu se achar. Foi. Aí. Não fez muita força para ganhar, né? Pois é. Vocês que viram, foi mais ou menos aquele Santos e Paysandu da Copa do Brasil, que quando o Santos quis ali, ele conseguiu o resultado, ou foi mais difícil pro CRB? Não, quando quis ele apertou e conseguiu. Acho que não teve muito esforço, não. Acho que ele mais postou as linhas mais baixas, independente, teve muita dificuldade para criar, muita, muita mesmo. E o CRB foi muito também, né? Pois é, ele ficou muito tranquilo ali, o CRB só atacou na boa e quando chegou, foi letal. É, o Independente também teve uma questão individual, com o próprio goleiro, o camisa 10 do Independente, não estou lembrado o nome, foi mal também na partida. Então, acho que vai ser um confronto bem difícil do Paysandu, como ele é um time de Série B, né? Então, tem uns caras ali que são bem conhecidos, o Rafael Longuinho, que jogou no Santos, tem o Léo Galmari também, que é conhecido aí. Então... Perigoso. Oi? Ele é aquele jogador perigoso, né? Que uma bola ali na área é até clichê, mas realmente é verdade nesse caso. E ele sai ali muito da área. Ele sai muito da área. Ele trabalha muito. Realmente é um cara ali que é realmente... São jogadores que podem decidir mesmo uma partida. Né? Não é só nome, não é só... É só o grife, mas eu acho que eu gosto do futebol brasileiro também, porque início de temporada de time de Série B, Série C e Série D é quase que parecido, porque todos os jogadores, metade dos jogadores que vão disputar essas divisões estão jogando o Campeonato Paulista. Então as equipes Norte, Nordeste, Centro-Oeste ainda estão se encontrando, né? Ainda estão buscando ali. O próprio Remy Paysandu são exemplos disso. Acho que CRB não é diferente, é um time que ainda está tentando se encontrar ali na Copa do Nordeste, no Campeonato Alagoano também. Conseguiu vencer o Independente aqui quando quis, mas sofreu em algumas partidas ali fora de casa, na Copa do Nordeste, por exemplo. CRB, a única vitória do CRB como visitante em 2020 é justamente contra o Independente. Perdeu para o Imperatriz, empatou com o CSE e empatou com a América de Natal. Só o jogo contra o CSE, que foi no Alagoanas, outros dois pela Copa do Brasil. Então acho que é um time que também tá tentando se encontrar ali, é um time que não tá pronto, mas realmente tem jogadores perigosos. Eu acho que, no mínimo, o Paysandu consegue jogar de igual para igual ali. Acho que o Paysandu consegue fazer uma partida boa. Talvez com a volta do Vinícius Leite, né? Que o Vinícius Leite, caso ele se recupere, vai ser uma opção boa aí. Quem sabe o Paysandu repetindo o jogo que fez pelo lado direito contra o Paragominas e com o lado esquerdo durante toda a temporada consiga realmente se apresentar um bom futebol. O jogo vai ser na Curuzu, então vai ter torcida ali apoiando, vai ter muita pressão. Eu realmente acredito que pode ser um jogo bem interessante para o Paysandu. É realmente muito possível o Paysandu conseguir essa classificação, vamos dizer assim. E é bom, né, Alessandro Mataus, para já pegando aquele ritmo de campeonato brasileiro, né? Você pega aí um time que está na Série B, vê como é que está o nível. E a gente falou do Remo aí, só para antes de passar para o Remo, pegar esse time do lado do Paysandu, né? Para vocês seriam Gabriel Leite, Tony, Mikael, Perema e Colasso. Aí mais à frente, no meio campo, Shoa, PH, Serginho, Nicolas, Vinícius Leite, William, seria isso mesmo? Isso, acho que esse é o 11 ideal. Porque depende do contexto do jogo, mas no time ideal, realmente é esse começo aí, porque o Paysandu, mesmo com três volantes, eu lembro até aquela discussão que a galera tá tendo lá no Rio Grande do Sul, né, que o Coudet tá jogando com quatro volantes, entre aspas, gigantes, assim, porque dois deles, três deles são mais ofensivos ali, são jogadores de transição que, por serem posicionados mais atrás, normalmente são considerados volantes. Acho que o Serginho é um cara assim, acho que ele é um cara muito de transição, ele é um cara que consegue trabalhar muito bem. Então acho que é o time ideal realmente do Paysandu, não só para esse jogo, como para o resto da temporada aí. Esperamos que encaixe esse time, porque a gente olhando assim, realmente pode dar muito bom, o William potencializando o Tony, o Vinícius Leite e o Bruno Colas sendo a melhor dupla do futebol paraense, o Nicolas fazendo o que ele sabe fazer ali, às vezes perdendo um gol, mas sempre entregando ali força, sempre entregando ali mobilidade, sempre sendo um jogador realmente muito importante. Então acho que para esse Paysandu é realmente um time ideal ali para esse início de ano. Não tem muito o que mudar, até porque quem tá no banco ali, acho que quem poderia entrar, acho que só o Diego, né? Não tem um jogador ali realmente que esteja buscando ali uma vaga titular e esteja capaz de pegar uma vaga de titular, e tirando o Diego Matos. Não sei se tu concorda, Zé Lê. Concordo. O Diego é o que mais tá. Acho que ele mostrou, né? Que esse último jogo agora, acho que foi. Eu acho que foi o melhor dele, assim, pelo menos em 2020. Em 2019 eu não estava acompanhando muito assim, o Paysandu jogo a jogo, mas esse 2020 acho que tá pau a pau ali com o Colasso para brigar essa titularidade. Mas, tipo, talvez o Kaique Oliveira possa, tipo, um dos três dessa trinca, ele possa entrar ali e não caiu o nível, mas de resto, talvez o Netinho, mas no reparo não mostrou tanto assim, foi uma margem, uma amostra pequena ainda, mas acho que o Kaique Oliveira e o Diego Matos ali estão próximos ali do time titular. Seria o mais perto mesmo. Eu acho que falta um zagueiro ali para o Paysandu. Eu não consigo confiar no Mikael, por exemplo, ali como um zagueiro titular absoluto. Em 2019 já não consegui confiar tanto, mas acredito que ele deve ser um líder incontestável ali, porque ele é o capitão, é um cara ali que está sempre no time titular, porque tecnicamente, quando não tem que ser exigido tanto assim, ele realmente não bagunça, mas às vezes o lance do reparo é claro, ele tenta afastar ali, ajeita a bola para o Jackson, contra o Castanhal, o João Leonardo subiu duas vezes ali nas costas dele, então é um jogador ali que não dá para se confiar, podemos dizer assim. Então, pensando em um time ideal, falta realmente um zagueiro ali pro lugar do Mikael, mas do resto eu acho que o Paysandu já tem ali o time titular, pensando também em Campeonato Brasileiro, que é legal. Desde o início do ano a gente já falava, né, que eu, Remy e o Paysandu já tinham ali um time bacana para uma Série C, pensando em algumas peças, pensando em algumas coisas, mas acho que o Paysandu hoje está até um pouco mais próximo disso, né? Tá mais pronto. O Nixon teve um pequeno problema aqui com o aparelho dele, mas acho que a gente pode ir ali pro Brusque e Remo, pensando ali num... Mas talvez uma possível revanche do Remo, né? Que não lembro, 2017, né? Que o Brusque acabou eliminando o Remo ali na Copa do Brasil, venceu a partida. O jogo vai ser quinta-feira, às 9h30 da noite, lá em Santa Catarina. Mais um jogo fora de casa do Remo. Acho que é curioso que os dois jogos que o Remo fez fora de casa em 2020 foram pela Copa do Brasil, né? Campeonato Paraense, o Remo jogou todos em Belém. Então, e aí, só passando aqui para o Remo, a galera já sabe, né, tá na liderança ali do Campeonato Paraense, perdendo nos critérios para o Paysandu, na verdade, mas tá com a mesma pontuação ali. E o Brusque, que foi campeão da Recopa Catarinense em cima do Avaí, vencendo por 2-0. Depois, no início ali do Catarinense, ele perdeu para o Marcílio Dias, perdendo por 1-0. Depois disso, ele embalou no Campeonato Catarinense. É o líder da primeira fase com 13 pontos. É um time que tem 4 vitórias e mais um empate. E na primeira fase da Copa do Brasil, ele venceu o Sport, né? Com até uma polêmica ali no final do jogo, que o Sport fez o gol, mas aí anularam, né? Foi um gol anulado. Pode falar. Não, foi um gol anulado, foi irregular, na verdade, mas teve uma polêmica lá que a arbitragem demorou para assinalar, a bandeirinha até levantou, mas meio que estava confuso se foi para apontar a irregularidade ou se foi para confirmar o gol, mas demorou, teve muita confusão, mas acabou que anularam corretamente, que teve uma falta lá no lance. Então o Brusque chega para ser realmente um adversário muito... falando aqui, Nix, que o Brusque chega para ser um adversário muito perigoso, porque ele chega em um momento bom, um time que venceu equipes ali de divisões maiores, time que venceu ali... Mas eu acho que... Então acho que... Não tá ouvindo a gente, Nix? Ah, não tem problema. E aí, Ale, o que que tu tens a falar desse confronto aí? Do que o Remo, que tu viste do Remo e do que tu viste do Brusque aí nesse jogo da Copa do Brasil? Oi? O que que tu tens a falar desse confronto? Cara, eu vi esse jogo do Brusque contra o Sport. Acho que a bola aérea mesmo do Brusque, acho que é muito forte. Tem um atacante deles que não tô lembrado agora o nome, mas ele é muito bom, né? Ele se antecipa bem, ele é bom, ele consegue ganhar, ele, pelo menos contra o Sport, ele conseguiu ganhar no alto dos zagueiros. Então acho que a bola parada, a bola aérea é um ponto ali que o Remo tem que estar muito atento. E contra o Paysandu foi o ponto que o Paysandu chegou lá para vencer o Repá, né? Sim, o Remo sofreu muito com essa bola parada aí, principalmente bola escanteio, né, sendo mais específico ainda. Então, talvez seja um novo teste para o Remo e mostrar se realmente conseguiu evoluir nessa questão da bola parada defensiva, se o Remo conseguiu realmente aprender com os erros ali, né, que tinha sofrido. Então, talvez seja um teste, talvez seja um adversário realmente muito perigoso ali pro Remo nessa Copa do Brasil. E o Maurício Júnior perguntou aqui qual a premiação se passar de fase. Depende da... Porque a Copa do Brasil é dividida em grupos, né? Não, mas na terceira fase é uma cota única. 1,5 milhão. Não, então, mas né, nessa fase os times já ganharam ali 650 mil, né? E na terceira fase... todo mundo vai ganhar 1,5 milhão. Então, por participar da primeira fase e da segunda, os times já conseguiram pelo menos 1 milhão ali, né? Somando essas duas, só por participar. E se passar, vai ganhar mais 1,5 milhão. Então, só de Copa do Brasil, o Remo e o Paysandu podem conseguir aí 2,5 milhões, mais ou menos, de cota aí, o que eu acho que até paga um semestre, né? Dependendo da folha das equipes aí. Então acho que não tem mais nenhum comentário da galera aí, a gente vai fechar até em 1h30. Então muito obrigado aí por quem participou. O Nixon teve um problema aqui, foi atacado lá pela falta de internet, coitado. E aí, Ale, valeu pelo programa. Abraço, e aí, que tu espera desses, que resultados tu espera aí desses dois confrontos aí de Paysandu e Remo na Copa do Brasil? Cara, quem tu acha que passa? Eu acho que o Remo vai ter mais dificuldades que o... Eu acho que o Paysandu consegue equilibrar o jogo contra o CRB, pelo menos a amostra pequena, né? Foi aquele jogo contra o Independente, que o CRB nem teve trabalho, mas acho que é um jogo mais... pouco mais parecido com o Paysandu. Tem o Rafael Longuinha, que é mais móvel, o Léo Gamalho também sai da área. Acho que não sei como é que o Paysandu vai encaixar essa movimentação deles. Tem um ponta dele lá que é muito, muito bom. Eu acho que é o Dudu, o nome dele. É um ponto esquerdo. Não sei como é que o Paysandu vai encaixar essa marcação. Mas dos dois jogos, eu acho que o Remo vai ter mais dificuldade com essa questão da bola parada. Esse jogo mais rápido do Brusque. Mas acho que o Paysandu classifica. Acho que o fator casa pode ser determinante. Acho que o Paysandu vence e o Remo... que ele consegue o empate e talvez nos pênaltis classifique. Eu acredito que os dois têm totais condições de classificar e eu torço para que os dois jogos vão para os pênaltis. Exato. E o Kaique Oliveira cobre um dos pênaltis aí do Paysandu para se redimir aí com a torcida. Exato, você deve para que os dois se classifiquem, né? Mas eu acho que realmente que é mais difícil para o Remo se classificar, mas é muito próximo ali, né? Eu acredito que pro Paysandu ali seria uns, no total, né, uns 40% de chance para se classificar. Acho que o Remo uns 35% ali de chance de vencer o jogo, na verdade. Então acho que, mas pro empate, acho que os dois jogos tendem muito pro empate e que espero que eles tenham treinado pênaltis aí também. Toma. Então é isso, galera, valeu. Lembrando que além de ficar salvo aqui no canal, A gente vai disponibilizar o áudio nos podcasts, no podcast lá no, nos agregadores. Então, tem lá, vai ter no Spotify, vai ter no Google Podcast, vai ter tudo quanto é agregador aí que aceita nosso feed. E também vai ter lá no nosso blog a postagem. Valeu, galera. Falou, escutem a gente lá, se inscreva no canal do YouTube se você está aqui no, nos ouvindo. E esperamos que os dois consigam a classificação. Valeu. Falou. Toró Tático, o futebol além do 4-4-2.